Olha o que a mina quer, cara. Olha o que a mina quer, cara. Vai, deita aí. Isso fica bem assim. Olha o que a mina quer, cara. Olha o que a mina quer, cara. Vai, deita aí. Isso fica bem assim. E aí, você tá gostando? Vai, deita aí. E aí, você tá gostando? Vai, deita aí. Luta de colchonete, toda hora ela repete. Luta de colchonete, toda hora ela repete. Luta de colchonete, toda hora ela repete. Luta de colchonete, toda hora ela repete. Vai, viajando, vou fazer tu delirar. A luta de colchonete, demorou de nós formar. Vai, viajando, vou fazer tu delirar. A luta de colchonete, demorou de nós formar. A luta de colchonete, demorou de nós formar. E aí, você tá gostando? Vai, deita aí. E aí, você tá gostando? Vai, deita aí. Olha o que a mina quer, cara. Olha o que a mina quer, cara. Vai, deita aí. Isso fica bem assim. Luta de colchonete, toda hora ela repete.